verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Thank you. estradas por onde vou, pelas avenidas, pelo metrô, pela vida fora, por que não dizer sim ao amor? Conto os meus dias pelas paixões, tramas de desejos e sensações, mas no fundo é certo. Só vejo teu rosto em cada esquina. And hearts are ready to hold the sword, fight for justice, build a new world. Our words and science, old sounds and dreams.